O tema é a unidade. Nós vimos no capítulo 4 de Efésios que Paulo, ele trata da unidade do ponto de vista do nosso empenho. Nós precisamos nos empenhar para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, com atitudes de humildade, de mansidão, suportando uns aos outros em amor. Então, a primeira perspectiva é que a unidade, ela deve gerar atitudes nobres de nossa parte para manter um espírito amistoso, amável, dentro do corpo de Cristo. Depois, ele fala, em segundo lugar, sobre a unidade estando baseada na própria Trindade, no próprio ser de Deus. Qual é a lógica? Deus, ele é indivisível, ele é uma Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e conquanto que Pai, Filho e Espírito Santo sejam pessoas distintas, o Pai, Filho e Espírito Santo são inseparáveis, estão entrelaçados numa única essência, numa única substância, e nós não podemos separar e divorciar o ser de Deus. Tanto quanto a Santíssima Trindade é uma unidade indissolúvel, a Igreja também deve experimentar uma unidade que não se acaba, tanto quanto Deus, ele vive uma unidade que é indissolúvel, indivorciável. Depois, o apóstolo fala sobre a unidade baseada na diversidade dos dons espirituais e, por último, ele mostra a unidade na questão da maturidade cristã. O propósito geral é que, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. O objetivo é a maturidade, atingirmos a estatura de Jesus Cristo, a plenitude do próprio Filho de Deus, que tem a estatura do primogênito, do irmão mais velho, que é o maduro e o modelo perfeito de homem, que é Deus, e nós devemos ser a semelhança dele e não sermos como meninos, que ouvem uma novidade e vão embaraçosamente atrás de uma novidade, sempre levados por ventos novos de doutrina. Então, nós hoje falaremos sobre a unidade baseada na questão da diversidade dos dons. Na semana que vem, falaremos sobre a unidade na questão da maturidade. Não devemos ser como crianças, mas devemos atingir a estatura de Jesus, o varão perfeito. Quando nós pensamos em unidade, nós podemos pensar equivocadamente que unidade significa uniformidade, que unidade significa colocar todos debaixo do mesmo molde, com a mesma aparência e com o mesmo estereótipo. Nós falamos a respeito disso no retiro, dizendo que crente não tem que ter cara, crente tem que ter coração, crente não tem indumentária, vestimenta, não tem uma característica exterior para ele ser identificado como crente. Crente tem que ter um coração contrito, quebrantado, tem que ser pobre de espírito, puro de coração, tem que ser manso. Essa é a característica do crente. É uma característica que aponta muito mais para o lado interior do que propriamente para o lado exterior. Visto que o cristão, ele não vive uma unidade que uniformiza as pessoas, nós sabemos que entre nós, ou dentre nós, existe diversidade. Diversidade no corpo de Cristo. E essa diversidade, o apóstolo Paulo apresenta como respaldada nos dons espirituais. Nós não temos os mesmos dons. Nós temos dons complementares. O apóstolo Paulo, falando aos cristãos de Corinto sobre a complementariedade dos dons e a necessidade de mútua cooperação de todas as partes do corpo de Cristo como membros que dependem um do outro, ele fala que o olho não pode virar-se para o braço e dizer: eu não preciso de ti, porque eu não sou braço, eu não dependo de ti, porque eu não sou braço, eu não sou corpo. É claro que não. Nós temos vários membros e todos os membros precisam uns dos outros no corpo de Cristo. A questão dos dons, ela tem embaraçado muitas igrejas e muitos cristãos. Por quê? Os dons, eles se tornaram motivos de disputa, motivos de status dentro de uma comunidade. Eu sou batizado com o Espírito Santo porque eu evidencio o meu batismo pelo Espírito Santo porque eu falo a língua dos anjos. Logo, dentro dessa comunidade, eu adquiro a postura respeitável de falar nas línguas dos anjos enquanto outros não falam. Logo, o dom que deveria servir para a edificação do corpo de Cristo, administrado em amor e humildade, ele se torna num motivo de ostentação, de discórdias, de partidarismo. Nós vemos na igreja de Corinto muitas disputas aguerridas por causa dos dons. E pessoas criando fãs-clubes dentro da igreja, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Cada um segmentando a pessoa, o líder que era emblema daquilo que ele esperava ser um dia na vida, e seguia então aquele líder, fazendo com que o corpo de Cristo estivesse na igreja local fragmentado e dividido. E quem morreu pela igreja? O apóstolo Paulo diz que foi Cristo que morreu pela igreja. Logo, é absolutamente incoerente você fragmentar a unidade seguindo homens quando Cristo morreu pela igreja. Um plantou, o outro regou, mas o crescimento veio de Jesus. Então, todo mérito, honra e glória vem ao Senhor Jesus. Por quê? Porque um pode plantar. Plantar é humano. Coloco a semente. Regar também é humano. Mas fazer a semente germinar, brotar e crescer é absolutamente sobrenatural e é Jesus Cristo que dá o crescimento. Os dons, eles têm servido muitas vezes como motivo de discórdia. E muitas igrejas se dividem em função dos dons. Mas o interessante é que os dons espirituais, neste capítulo de Efésios 4, eles estão dentro de uma porção das Escrituras que fala sobre unidade. Os dons, eles são um cimento, uma argamassa para a unidade do corpo de Cristo e não para a divisão. Os dons, eles ressaltam a verdade de que eu, sozinho, não tenho todos os dotes de Deus. Eu, sozinho, não sou receptáculo de todo o favor divino. Eu não tenho toda a perícia, capacidade, dons, sozinho. Eu dependo dos meus irmãos. No corpo de Cristo existe uma complementariedade dentro da qual, na igreja, o seu corpo, gerado pelo Espírito Santo, eu posso estar neste corpo e receber a exortação de um, ser consolado por outro. Perceber que o meu irmão tem a capacidade de administrar, que outro irmão tem a capacidade de socorrer, de usar de misericórdia. São dons espirituais que nós percebemos no corpo de Cristo, que apontam para o fato de que eu preciso da igreja. Porque sem a igreja, eu não posso viver a experiência contraditória de ser um cristão autossuficiente, ser um cristão sozinho. O membro precisa de outros membros do corpo para que se configure um corpo completo. Há uma complementariedade. Se eu tento viver o projeto de ser um cristão sozinho, eu estou negando a realidade do corpo. E eu estou dizendo que eu sozinho me basto. Mas um corpo, obviamente, não se basta sozinho. Não adianta o olho ele poder ver o caminho. O olho vê o caminho, mas ele precisa da perna para transitar e trafegar pelo caminho visto. Não adianta a perna trafegar pelo caminho e não ter olhos que alertam e que mostra o perímetro pelo qual ele está andando, o corpo, conhecendo os obstáculos, conhecendo os atoleiros. É necessário que um dependa do outro. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: onde reside a fonte dos dons espirituais? Nós vemos tantas discórdias em relação aos dons, tanta igreja, ou tantas igrejas se dividindo por causa de renovação espiritual, por causa de suposto avivamento. Como o avivamento vai dividir a igreja? Como a renovação espiritual vai dividir o corpo de Cristo? Esse texto das Sagradas Escrituras mostra os dons como um motivo de catalisação, de organização, de unidade, de complementariedade, de senso mútuo de pertencimento que eu não posso viver sozinho. Onde reside a origem e a fonte dos dons? Minha resposta: a origem dos dons espirituais encontra-se na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós muitas vezes queremos um Pentecostes, queremos uma explosão vulcânica do Espírito Santo em combustão no nosso coração. Amém. Eu também quero. Eu também quero uma efusão do Espírito Santo, na qual o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, e um batismo que me infunde um amor de Deus tão gracioso e tão sensível que me faz caminhar para a humanidade numa postura de misericórdia, de compaixão. Eu quero ter essa efusão do Espírito Santo que me traz segurança de salvação, que me dá intrepidez para pregar o Evangelho. Mas me parece que nós corremos para um Pentecostes, para uma explosão vulcânica do poder do Espírito Santo, sem a cruz do Calvário. E aí eu me lembro do fundador do pentecostalismo dizendo o seguinte: não existe Pentecostes sem cruz. Não existe Pentecostes sem cruz. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para morrer na cruz, pagando o preço pelo resgate que os nossos pecados exigem diante da justiça de Deus. Ele verte o seu sangue e, em horas que precediam o seu calvário de sofrimento, diante dos seus discípulos, amigos íntimos, ele diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não enviarei o Consolador. Outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: se eu não for, o Espírito Santo, que é o dom permanente do Calvário, que é prometido no Antigo Testamento para tornar todo cristão um santuário de Deus, ele não haverá de vir se não houver sangue. Os seus discípulos, enamorados por Jesus e absolutamente aficionados por aquela história que prometia na mente deles anos dourados, felizes, eles não conseguiam conceber um Messias que viria para estabelecer o seu reinado numa cruz e não num trono de glória com cetro de autoridade, desbaratando os joelhos dos seus inimigos e quebrando os joelhos para que todos se prostrassem. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele se permitiu ser imobilizado numa cruz por fracotes. Ele, sendo Deus, Criador dos céus e da terra, ele não usurpou o ser igual a Deus, ele agiu como servo, foi obediente até a morte de cruz, e ele permitiu que homens fracotes o imobilizassem na cruz, acreditando em suas mentes que estavam exterminando a vida do autor da vida. Essa maquinação tenebrosa e terrível do homem recai sobre o homem, a culpa do homem. Mas ao mesmo tempo, enquanto Deus, ele não é o autor do pecado do homem, fazia parte do plano de Deus ir para a cruz. E esse caminho de ir para a cruz passava ou ia através da maldade do homem, da maquinação do homem, da traição de Judas, do abandono dos discípulos, da conspiração dos sacerdotes, da sentença punitiva de Pôncio Pilatos. Toda a maldade do homem recaiu sobre os homens. Mas, paradoxalmente, tudo estava sob o controle de Deus. Deus não era o autor do pecado, mas toda a maldade humana estava correndo na história para contribuir para o maior evento dela, que era o Filho de Deus morrer no Calvário para comprar um povo. Jesus, ele veio para o Calvário. Ele veio com a ambição de morrer. E ele mesmo diz que se não houvesse sacrifício da Páscoa, ele morreu numa Páscoa, enquanto os cordeiros estavam sendo imolados no templo e cascatas de sangue estavam transcorrendo do templo, simultaneamente o Filho de Deus, que era simbolizado por aqueles cordeiros, ele estava morrendo no Calvário, e quando ele morreu, o véu se rasgou de cima a baixo para terminar com os sacrifícios dos cordeiros e ser evidente e claro que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Houve Páscoa, houve sangue derramado, e por causa do sangue derramado, 50 dias após a ressurreição de Cristo, houve um Pentecostes, houve o derramamento do Espírito Santo. Eu reitero novamente, nós não podemos querer uma experiência de combustão espiritual com o Espírito Santo, uma erupção vulcânica do poder do Espírito Santo no nosso coração sem o sangue do Calvário. Sem a Páscoa, sem o Calvário, não existe Pentecostes. Esse texto nos mostra que os dons espirituais, eles residem na cruz. A fonte do dom espiritual é a cruz. E o texto diz, versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A cada um de nós, todos nós recebemos dons, cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Isso reside quando ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Nós temos aqui no versículo 8 uma citação do Salmo 68. É muito interessante que essa citação, ela não é palavra por palavra. O apóstolo Paulo não está preocupado em citar o Salmo 68 com a exatidão de palavras que estava o Salmo 68 registrado nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele estava preocupado em servir a sua teologia e o seu objetivo doutrinário para a edificação da igreja de Éfeso, e a sua citação não foi letra por letra, mas foi uma citação substancial. Ele citou o tema do Salmo 68. O Salmo 68 diz que Deus, ele recebeu homens como dádivas. Ouçam, homens como dádivas. Enquanto a citação de Paulo diz que Deus concedeu dons aos homens. Novamente, o Salmo 68 diz que os homens foram recebidos como dádivas. A citação de Paulo diz que Deus deu dons aos homens. Ou seja, enquanto um texto fala de receber dons, o Novo Testamento fala a respeito de dar dons. Por que essa citação? Será que Paulo, ele errou, ele foi inexato, ele falhou? Não. Paulo está interessado numa citação que seja fiel à substância. Ele está pensando na figura de uma guerra. Numa guerra existe a disputa de um povo contra outro povo, um rei aguerrido à frente dos seus combatentes valentes, luta contra um outro povoado, e quando a vitória é consumada, o rei vencedor, ele recebe o direito de tomar o povo vencido como posse, os seus servos, torná-los seus servos, torná-los seus súditos, receber o pagamento de impostos, e ele tem o direito de fazer pilhagem, de guardar as possessões, fazer pilhagem e pegar os despojos daquele povo que foi vencido, passando os bens do povo vencido ao povo vencedor. Quando os despojos da batalha, eles eram distribuídos, porque primeiramente eles eram tomados. O apóstolo Paulo, ele está vendo a dupla faceta dessa história. E ele já está enfatizando o seguinte, que Deus deu dons aos homens. Porque enquanto o Salmo 68 diz que Deus recebe os homens como dádivas, o texto de Efésios diz que Deus está dando. Ele está dando aquilo que ele conquistou. Ele toma, ele se apropria, e daquilo que ele se apropria, ele então ele pode dar à sua igreja. Cuidado com essa analogia, que eu não estou dizendo que Deus ele tomou tudo do inferno e do diabo para te dar. Para você orar e dizer, quero de volta o que é meu. Não é isso. Cuidado com metáfora. Metáfora tem o objetivo de destacar um princípio e não seja exaustivo, pensando em todas as implicações que uma metáfora pode significar. O fato é que Jesus Cristo, no Calvário, ele vence a batalha. Ele é vitorioso. E num sentido metafórico, ele toma os despojos, ele faz a pilhagem, ele recebe homens como dádivas, conforme diz o Salmo 68. Ou seja, os homens que são comprados por Cristo na cruz do Calvário são recebidos como dádivas a Ele. O Pai oferece a Cristo os homens que foram comprados. Você foi comprado. Eu fui comprado. Agostinho foi comprado. Cipriano foi comprado. Orígenes foi comprado. Vamos pelo cristianismo e pensamos em Jonathan Edwards, Spurgeon. Eles foram comprados. E quando a carruagem do vencedor passava na batalha, estendendo as bandeiras vitoriosas de uma nação que tinha emblema de triunfo, eles colocavam junto às carruagens, através de correntes, aqueles que eram cativos e aqueles que passaram do povo vencido para o povo vencedor. Isso significa que eu e você fomos capturados pela carruagem que é a cruz do Calvário. Isso significa que eu e você fomos algemados a essa carruagem do Deus vencedor, que despojou os seus inimigos, que triunfou sobre principados e potestades no Calvário, que expôs os demônios e o inferno à vergonha pública. Nós fomos comprados. Nós fomos recebidos como dádivas. Jesus nos recebeu como presentes e nós somos o presente do Pai do céu a Jesus. Porque Jesus, ele exulta pelo fruto do seu penoso trabalho, diz o profeta Isaías. Ele se agrada e satisfaz com o fruto do seu penoso trabalho. Ele não morre como uma tentativa de nos salvar. A sua morte não é uma opção que ele abre para você, para que você seja então capturado por esta morte, tomado por ele ou não seja tomado. Não. A morte de Cristo é a consumação do plano de Deus. Ele nos compra. Esse texto diz que Deus levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Segundo João Calvino, cativeiro significa o coletivo de cativos. Ele levou cativo o cativeiro. Nós fomos comprados. Ele nos deu a carta de alforria. Pagou o preço pelo nosso resgate. Nós éramos escravos do mundo, da carne e do diabo. Fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje, ao invés de sermos escravos do pecado, nós nos tornamos escravos de Jesus, escravos da justiça. Continuamos sendo escravos. Simplesmente mudou o nosso Senhor. O nosso Senhor não é o mundo, não é a carne, não é o diabo. E quanto mais nobre é o Senhor do qual você é escravo, mais nobre é a sua escravidão. A minha escravidão, ela é nobre, porque o meu Senhor é Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto diz que ele recebe homens como dádivas, Salmo 68, mas quando ele conquista as dádivas, pelo direito de ter conquistado, ele distribui. E é nesse sentido que os dons espirituais são apresentados. Jesus Cristo conquista. Ele recebe um nome que está acima de todo o nome, para que todo joelho se prostre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Essa lógica de receber para depois dar encontra-se também no sermão de Pedro em Pentecostes. Pedro, pregando o sermão de Pentecostes, ele diz: tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramai isto que vós vedes e ouvis. Ele recebeu a promessa. E tendo recebido a promessa, ele agora pode derramar. Ele recebe o triunfo sobre os seus inimigos. E depois de colocar todos os seus inimigos por estrado dos seus pés, depois da pilhagem, dos despojos, ele pode agora derramar o Espírito Santo. E quando eu e você temos o Espírito Santo para habitar em nós, para fazer de nós santuário ou santuários de Deus, juntamente com a recepção do Espírito Santo que vem sobre nós, nós recebemos de Deus também um dom espiritual que nos habilita para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero dizer que todos nós temos um dom. Temos um dom porque todos nós, por quem Cristo morreu, não podemos deixar de ter um dom, senão a morte de Cristo teria sido em vão por nós. Ele teria conquistado, ele teria feito pilhagem para não repartir. Ele recebe homens como dádivas, diz o Salmo 68, e por receber dádivas, Paulo aplica, ele dá dádivas aos homens. Ele tomou e ele recebeu. Ele venceu a batalha e por isso ele dá. Minha pergunta novamente, onde reside a fonte dos dons espirituais? No Calvário. Sem Calvário, sem sangue, sem essa mensagem que pode parecer carnificina para uns, macabra para outros, falta de sabedoria para outros tantos, sem o Calvário não existe a possibilidade de nós uma experiência de combustão e de avivamento e de intimidade com o Espírito Santo. Nós podemos, em nossos cultos, buscar simplesmente o Espírito Santo em detrimento da relação que ele tem com as outras pessoas da Santíssima Trindade? Nós podemos acreditar que o Espírito Santo é uma espécie de poder positivo de Deus? Nós podemos achar que o Espírito Santo é uma mente inconsciente, uma força inconsciente, um poder inconsciente, uma espécie de energia para energizar você, para dar-lhe uma segunda-feira abençoada? Não. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o Pai, ele ama ao mundo de tal maneira que ele envia o seu Filho. O Filho morre. E o próprio Filho diz, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E sobre o Espírito Santo, o Filho descreve o seu ministério como Paráclitos. Ele será consolador, o outro consolador. Jesus era consolador e o Espírito Santo seria o seu representante e seria o outro consolador. E Jesus adiciona outra nota. Ele diz, o Espírito Santo, ele não haverá de falar sobre si mesmo, mas ele haverá de falar sobre mim. Alguém já disse que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O Espírito Santo, ele não lança luz sobre si mesmo. A maneira da Trindade relacionar-se consigo mesma é uma maneira altruísta. O Pai ama o Filho ama o Pai. O Espírito Santo, ele ama o Pai e o Filho. O amor de Deus, gente, na Santíssima Trindade, é um amor altruísta. É um amor centralizado no outro, onde o Pai, desde toda a eternidade, vira-se para o Filho e diz, tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. Não é um amor narcisista voltado para a sua própria satisfação. Nós temos uma base ontológica dentro da Santíssima Trindade para falar sobre o que significa ser uma comunidade. E uma comunidade verdadeira quando um se importa com o outro, porque o Pai já amava o Filho. O Filho, no tempo e no espaço, ele retrata o seu amor pelo Pai quando diz, a minha comida se consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou. João 17, glorifica o teu Filho para que o Filho também glorifique a ti. E quando o Espírito Santo vem, procedente do Pai e do Filho, o Espírito Santo não haverá de falar a respeito de si mesmo. O seu ministério será lançar o holofote sobre Jesus. O Espírito Santo, ele fala de Jesus. Se alguém diz que o culto foi cheio do Espírito Santo e não falou de Cristo e este crucificado, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só fala de Jesus. Querem um exemplo? Quem abriu os seus olhos para enxergar a cruz? Quem lhe convenceu que você é pecador? Quem lhe convenceu da justiça, do pecado, do juízo e lhe trouxe arrependimento? Quem resplandeceu luz sobre as trevas do seu entendimento para que você visse a glória de Deus na face de Cristo? Foi o Espírito Santo. No coração de todo cristão genuíno haverá o testemunho de que o Espírito Santo lhe abriu os olhos. Nós podemos falar com um irmãozinho mais simples, menos instruído, ele haverá de dizer: o Espírito Santo me abriu os olhos para Jesus. É quase que orgânico, intuitivo, esse tipo de conhecimento, porque ele é o retrato da nossa experiência real. O objetivo do Espírito Santo não é ser autorreferente. Não é simplesmente levá-lo a ter experiências esotéricas, místicas e estáticas, que não lhe acrescentam nada ao coração, ao término das quais você diz: senti um frio na espinha, senti uma emoção, senti calafrios. E aí você pergunta: por quê? Não sei. Eu sei que eu senti. Não. O Espírito Santo, ele pode nos arrebatar, sim, mas ele nos arrebata para ver o rosto do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus. Isso levou um pregador chamado Samuel Doctorian, do qual eu discordo em muitíssimos pontos, mas concordo plenamente com ele nessa frase que eu citarei. Samuel Doctorian diz: não há avivamento quando nós pregamos o Espírito Santo, há avivamento quando nós pregamos a Cristo. O que ele quer dizer? Ele está escalonando a Trindade Santa, hierarquizando-a? Não. Ele está dizendo que o Espírito Santo é inferior e não merece adoração? Não. O que ele está dizendo é que o assunto para o qual o Espírito Santo abre os nossos olhos é Jesus. E quando nós pregamos Jesus, o Espírito Santo vem. Quando nós pregamos Jesus, o Espírito Santo, ele é derramado, ele nos infunde amor. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, através de Jesus. Ele confirma no nosso coração a nossa filiação, de que Deus é o nosso Pai e de que Jesus é o nosso irmão mais velho. Por isso, quando pensarmos em dons, por favor, sempre pensemos em dons, sabendo que a origem dos dons, a origem do Espírito Santo, não na sua existência, porque ele é eterno, mas a origem da obra do Espírito Santo para nos tornar seus santuários, reside na cruz do Calvário. Esse texto, ele prossegue. O versículo 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O versículo 9 já havia sido dito. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Que quer dizer subiu, senão que ele desceu? É óbvio que alguém que subiu precisa necessariamente ter descido? Não. Elias, ele subiu para o céu direto, ele foi trasladado e não desceu. Por que então ele segue essa lógica? Não é a lógica simplesmente geométrica do caminho, de que precisa descer para depois subir, não. A lógica é sobre a natureza do plano de Deus. Antes dele subir e receber um nome que está acima de todo nome, ele desceu. Quando ele subiu, o texto diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele, Jesus, subiu acima de todos os céus. Acima dos céus das galáxias, das estrelas, acima do céu observável pela astronomia. Ele subiu para o céu inacessível, onde Deus está. Mas antes de ter subido, o texto diz que ele desceu às regiões inferiores da terra. Vejam o contraste que o texto coloca entre subir acima de todos os céus e descer até as regiões inferiores da terra. O que o texto quer mostrar é que o método de Deus é, no cristianismo, sempre a humilhação precede a honra. Sempre a humilhação precede A humilhação, a vergonha precede a glorificação. Os que se humilham serão exaltados. Palavras de Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus, ele exemplificou no seu ministério que ele desceu à terra. Os teólogos chamam isso de estado de humilhação do Salvador. Por que estado de humilhação? Deus é eterno. Ele habita nos céus. Ele recebe adoração de querubins e de serafins. Ele está entronizado entre os seres mais nobres de todo o universo, habitando em luz inacessível. E este Deus, ele se torna homem. Sendo rico, ele empobrece para poder enriquecer a muitos. Ele desce esse mundo, ele é concebido dentro do ventre de uma virgem. Ele é ninado no colo de Maria, enquanto ele era o Salvador do mundo, Criador dos céus e da terra, enquanto ele fazia os planetas girarem em torno do Sol, ele estava ali, como minúscula pessoa, no colo de Maria, sendo ninado e sendo colocado para golfar. Ele passou pelo processo de crescimento, de estatura e natural que todos passamos. Ele sentia cólicas intestinais que uma criança sente. Ele sentia os enjoos próprios de uma criança. Ele não aprendeu simplesmente por ser onisciente. Sendo homem, ele passou por um processo de aprendizado que significa alfabetização e a graduação do conhecimento que todos nós precisamos passar. Por causa da falta de uma hospedaria, ele nasceu dentro de uma manjedoura, num lugar onde os cavalos e os bois estavam. Ele era o Criador do mundo. A terra inteira lhe pertence, mas ele não teve um lugar decente para nascer de maneira limpa, asseada. Ele foi ridicularizado, caçoado, foi traído pelos seus discípulos, abandonado pelos discípulos. Quiseram fazer dele simplesmente uma espécie de rei político, tentaram certa vez lançá-lo de um precipício para interromper o seu ministério. Ele foi vítima dos homens religiosos, sendo filho de Deus. Isso é humilhação do Salvador. E ele morreu, não sem primeiramente ser espancado, ser reduzido a uma forma subhumana, sangrenta, ensanguentado. Foi obrigado a carregar sua própria cruz, a montanha do Gólgota, o Calvário. Tomou algumas chibatadas antes. Ridicularizaram Jesus através de uma coroa de espinhos. Cortaram seu lado com uma lança, do qual saiu sangue e água. E enquanto machucavam Jesus e o espancavam com uma venda nos seus olhos, brincavam: se tu és o Filho de Deus, diz quem está te batendo. E na cruz ainda é ridicularizado por um ladrão que lhe diz: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele morre no Calvário, seu coração estoura de dor e sofrimento pelo seu povo, por quem ele morre. Quando ele pede água, lhe dão vinagre. Ele cospe o vinagre porque ele não quer anestesiar a sua dor e embotar a sua mente, porque ele sabe o motivo pelo qual ele está no Calvário. Ele está no Calvário por mim e por você. Quando ele pede água, ele dá o vinagre, ele cospe o vinagre. Ele morre, as trevas vêm sobre a terra ao meio-dia, a terra estremece, os mortos se levantam do seu túmulo, o véu é rasgado de cima a baixo e ele é levado por mulheres corajosas que foram as únicas que estiveram ao pé da cruz quando todos os discípulos o abandonaram. Essas mulheres corajosas colocam ataduras em Jesus e levam Jesus para o túmulo de José de Arimateia. Ele veio a este mundo, nascendo numa manjedoura, num estábulo emprestado. Ele entrou em Jerusalém num jumento emprestado. Ele pediu um cenáculo emprestado no qual ele fez a última ceia. E agora ele morre, é sepultado num túmulo emprestado, o túmulo de José de Arimateia. O filho do homem não tinha onde curvar a cabeça. E ele disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm ninhos para si, mas o filho do homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Vocês sabem qual é o nome disso tudo? Drama da salvação. Esse é o drama. Essa é a humilhação do Salvador. E o texto diz que ele desceu às regiões inferiores da terra, o que não significa uma localização geográfica no lugar mais inferior da terra. O que ele está dizendo, o texto, é que tanto quanto os céus são chamados, nesse texto, de subir acima de todos os céus para enaltecer a altura elevadíssima dos céus, lugar de glória, o texto mostra a baixeza para a qual ele desceu. Ele desceu às regiões mais profundas da terra. Isso inclui a sua morte, o seu sepultamento, ser ungido por mulheres para o seu corpo não entrar em putrefação, ficar reduzido durante parte de 3 dias dentro de uma cova sobre a qual havia uma pedra selada, mas Jesus, ao 3º dia, ressuscitou. Ele tirou as ataduras, ele tirou o sudário da cabeça, ele se levantou incólume, ressurreto, ele domesticou a morte, ele quebrou os grilhões da morte, ele apareceu a 500 discípulos durante 40 dias, 40 dias nos quais ele trafegou entre os céus e a terra, mostrando aos seus discípulos, apresentando-se a um, a outro, dizendo, chame Pedro, eu não me esqueci dele, dizendo para Tomé, apalpai-me, eu não sou fantasma, um espírito não tem carne e ossos como o vede que eu tenho, e depois da humilhação, ele subiu para o céu. E aí os teólogos dizem que esse é o estado de glória do Salvador. Antes da glória, houve humilhação. E esse é um princípio dinâmico cristão para todos nós. Importa que por meio de muitos sofrimentos entremos no reino dos céus. Se o teu Salvador sofreu, você quer viver uma vida cristã em dolor? Você quer acreditar que você será blindado? Jesus disse, se me perseguiram a mim, perseguirão vocês. Mas se receberam a minha palavra, também receberão a palavra de vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até o final do mundo. A promessa bíblica não é blindá-lo. A promessa bíblica é a presença e o revestimento de poder para que você possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Significando a sua doença, a sua escassez, a sua abundância, privação, fome, jejum, naufrágio, dor, câncer, quimioterapia, desemprego, o seu Deus está contigo. E a beleza do cristianismo não é dizer, você está blindado. A beleza do cristianismo é dizer, Deus está comigo sempre, até o final. E uma mensagem que não diz isso, não porque eu estou dizendo, mas porque a Bíblia diz, é uma mensagem que subverte a lógica do próprio Filho de Deus. Esse foi o caminho dele. E a Bíblia diz que você é sepultado na sua morte e você também é batizado na sua ressurreição. Você morre com Cristo para ressuscitar com Cristo. Você é participante dos seus sofrimentos para que também se torne participante do poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós queremos um caminho diferente desse, nós estaremos subvertendo a lógica do plano de Deus. Ele sobe aos céus, após desbaratar todos os seus inimigos. E esse drama da salvação, ele nos dá dons espirituais. Onde está o lugar dos dons? Simplesmente no drama da salvação. Uma igreja, ela não pode viver obcecada por dons, eliminando os dons do enredo desse drama da salvação. O dom que eu e você temos para a edificação do corpo de Cristo custou a vinda do Cristo para este mundo, para que após descer as profundezas e a baixeza da terra, ele pudesse subir aos mais altos céus. E a Bíblia diz, versículo 11, que tendo feito isso, eu estou fazendo essa conexão, tendo feito isso, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele fez isso para dar dons à igreja. E aqui o texto fala sobre ofícios que marcam a liderança da igreja de Jesus. apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que é um apóstolo? Vamos caminhar rápido por isso. O que é um apóstolo? Um apóstolo é alguém que viu Jesus, que conviveu com Jesus durante seus 3 anos públicos de ministério, que foi discipulado diretamente por ele e que recebeu a promessa de ser lembrado pelo Espírito Santo de todas as coisas que ele fez e ensinou para poder escrever na Bíblia o que ele fez. Daí surgem os evangelhos, as epístolas do Novo Testamento, o livro de Atos e o livro de Apocalipse. Os apóstolos, eles são autorizados por Jesus para serem intérpretes da Escritura do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, serem mestres infalíveis da Palavra de Deus. Eles não são infalíveis enquanto pessoas, mas eles são infalíveis enquanto mestres. E por serem infalíveis enquanto mestres da Bíblia, aquilo que eles ensinaram oralmente, através de discurso, pôde ser escrito e passar para os evangelhos e para as epístolas. Ou seja, o que nós temos hoje dos apóstolos é a doutrina dos apóstolos. Nós não temos mais apóstolos. E essa lógica, ela é tão clara na Bíblia, que quando Judas, ele traz Jesus para completar o número do colégio apostólico, eles lançam sortes para colocar um no lugar de Judas. Primeiro capítulo de Atos, onde vem Matias. E quando o apóstolo Paulo justifica o seu apostolado, ele diz que ele viu Jesus no caminho de Damasco, o Cristo ressurreto, glorificado. A credencial para ser apóstolo era ver diretamente o próprio Cristo e aprender com ele. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, diz que não aprendeu de homem algum, mas de Cristo. Ele não foi ensinado pelo colegiado apostólico de Jerusalém. Ele foi em primeira mão recusado pelo colegiado, que suspeitava da conversão dele, e num tempo de anonimato, no deserto da Arábia, o apóstolo Paulo, ele teve experiências diretas com o próprio Cristo, vivendo um período de aproximadamente 14 anos de anonimato. Ele recebeu do próprio Cristo. Paulo também diz que o fundamento da igreja é constituído de profetas e apóstolos. Podemos levantar as paredes, podemos ladrilhar, podemos construir com madeira, com pedra, com ferro, mas nós não podemos mexer no fundamento. O fundamento da igreja é profetas e apóstolos. Profetas, escrituras do Antigo Testamento. Apóstolos, escrituras do Novo Testamento. Se há apóstolos hoje, então os novos apóstolos, eles estão mexendo no fundamento. O fundamento não se mexe. O fundamento é a palavra de Deus que custou a revelação de Deus durante toda a história da humanidade, que abrange um período de 4.000 anos de sagradas escrituras, que envolve aproximadamente 40 autores que viveram em lugares diferentes, que sofreram, que padeceram, que morreram cerrados ao meio, como a tradição fala de Isaías. E por causa dessa peregrinação da redenção de Deus na história dos homens, existe um livro sagrado que se chama Bíblia. O que nós temos hoje dos apóstolos? Nós temos hoje a doutrina dos apóstolos. Nós pregamos o Novo Testamento, que é a doutrina dos apóstolos. Então, eu quero dizer com muita objetividade que, se alguém se diz apóstolo hoje, nós estamos lidando com um charlatão. Se alguém se diz apóstolo hoje, nós estamos lidando, permitam-me a dúvida e a suspeita, ou estamos lidando com alguém muito ignorante, ou alguém muito malicioso, que prega heresias, segundo a própria Bíblia diz, doutrina de demônios, que rodopiam as pessoas em ventos que as deixam tontas e embaraçadas e com náuseas, caminhando para várias direções. Quando nós olhamos para os apóstolos da Bíblia, apóstolo Paulo, um homem que passou por escassez e abundância, que passou por naufrágio, muitas prisões, chibatadas algumas vezes, um homem que jejuou e que passou fome e que aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias, em escassez e abundância, e disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso passar pela escassez e ser paciente. Posso passar pela abundância e prosperidade e posso ser absolutamente grato a Deus, creditando a Ele a fonte originária de toda a bênção que eu desfruto, toda a honra a Deus. Essa é a história do apóstolo Paulo, que morreu sentenciado à pena capital por Nero, imperador de Roma, que possivelmente morreu degolado. Nós temos o exemplo de Pedro, segundo a tradição, que morreu crucificado de cabeça para baixo. E todos os apóstolos, com exceção de João, morreram martirizados. Apóstolos de hoje. Piada, né? Só falar é piada pronta. Apóstolos de hoje. Eu vi ontem, na internet, algo que me deu, como algumas irmãs dizem, asco. Nojo. E eu posso dizer explicitamente, você pode dizer, pastor, você vai faltar com ética falando dos irmãos. Não. Porque está no site, é público. E coisas públicas precisam ser tratadas de modo público. Como que uma igreja promete um mês de setembro de triunfo e vitória fazendo analogias com a conquista da terra prometida e a igreja no seu site coloca 12 bênçãos? 12. Me lembro de algumas. Deus dará carro zero para o seu povo em condições especiais. E muitos terão um segundo carro. Site da Renascer em Cristo. Pastor, você está falando? Gente, está na internet. Está na rede mundial de computadores. Se eles não têm vergonha de fazerem isso, nós precisamos falar publicamente que nós temos nojo. Que nós não somos farinha do mesmo saco, que isso não é evangelho. Bênção de ter o segundo carro. Quer dizer, nenhuma consciência ambiental, nenhuma ética cristã pela sustentabilidade, pelo bem do planeta, pela revelação que, pela criação que revela a glória de Deus. O negócio é viver o estilo americano de vida, o American Way of Life. Ter dois carros na garagem, ter muita borracha nos carros, nos pneus e ter petróleo sendo consumido o tempo inteiro para esgotar os recursos do planeta. Imaginem se todos nós tivéssemos esse direito de vida. Pessoas virão do exterior para grandes negócios. Para você, empresário, fazer grandes negócios. Está lá, escrito. Casa própria. Está lá, escrito. E outras baboseiras. Vou parar por aqui. E outra coisa, e esse apóstolo, diferentemente do apóstolo Paulo, ele entrou nos Estados Unidos com milhares de dólares não declarados e foi para a prisão. E quando ele foi para a prisão, alguns imbecis foram para a porta da igreja Renascer em Cristo de ficar gritando, renascer até morrer, renascer até morrer. Como se fosse um time de futebol. Gente, nosso compromisso é com o Senhor Jesus. Se essa igreja foi infiel ao Evangelho, me repreendam. Se essa igreja um dia pregar essas asneiras, me tirem desse lugar. Vão ao colegiado da Igreja Plena de Icaraí e denunciem as heresias do seu pastor. Sejam submissos à liderança desta igreja enquanto a liderança desta igreja for obediente à palavra de Deus. Se a liderança não for obediente à palavra de Deus, não respeita a liderança da igreja. Se rebelem contra heresias, contra mentiras, contra doutrinas de demônios. Eu não acredito que uma igreja faz isso. Às vezes eu penso que eles vão ser sutis, eles colocam explicitamente no seu site, e numa linguagem de adolescente eles estão pedindo para serem zoados. É ridículo demais. O apóstolo Paulo, o apóstolo que eu amo, e que se diz, eu sou o menor de todos os apóstolos, eu sou o maior de todos os pecadores, eu sou o menor de todos os homens, o menor de todos os apóstolos. Esse apóstolo que eu amo, ele diz, viver é Cristo, e morrer é lucro. Como que viver é Cristo se eu quero carro zero? Como viver é Cristo se eu busco embasbacado, se eu busco a minha vida embasbacado no motor de um Camaro? Como viver é Cristo se eu fico doido por uma casa num condomínio fechado com cercas eletrificadas? O apóstolo Paulo, o apóstolo que eu amo, ele diz: pensai nas coisas lá do alto. Enquanto os apóstolos de hoje, eles estão levando a igreja a pensar no mundo, a quererem o mundo, a quererem a terra. A Bíblia mostra que um apóstolo verdadeiro, ele quer o céu, ele é um peregrino, ele quer a visão beatífica, ele quer a face de Jesus. Aí você pensa, mas pastor, essa igreja, ela tem uma ambição muito grande e nós temos uma ambição muito baixa. Não, a ambição deles não é alta, eles querem esmolas, carro zero, casa própria, grandes empreendimentos no seu negócio, são esmolas e bagatelas diante da glória de Deus. E aí eu me lembro do C.S. Lewis, que mostra uma típica situação daquela pessoa que não consegue tirar o espírito medíocre da favela de dentro do coração. E C.S. Lewis fala de pessoas que sofrem por terem um apetite muito baixo e que se regozijam em fazerem bonecos de lama dentro de um cortiço e não são capazes de se regozijarem com um fim de semana na praia. O que eu penso é que quando a igreja está buscando essas coisas aqui de baixo, ela está no cortiço fazendo bonecos de lama. Ela não está com grande ambição, ela peca porque a sua ambição é baixa. Ambição alta é você saber que depois de alguns verões, depois de alguns invernos, você não estará mais nesse mundo, porque você é um peregrino, e você estará numa primavera eterna, no céu, contemplando o seu Senhor Jesus, ressurreto. Que Deus nos leve a amar, a querer as coisas lá de cima. Não há apóstolos hoje, não temos hoje profetas como Isaías e Jeremias, Ezequiel e Daniel, homens que dizem: assim diz o Senhor, e a palavra que eles falam é colocada na Bíblia. Os profetas, eles subsistiram no Antigo Testamento. Nós temos no Novo Testamento a vidência de Ágabo, prevendo a fome da Judéia. Homens que foram capazes e capacitados por Deus para trazerem revelações para a igreja, mas hoje nós não temos novas revelações. A nossa revelação é a Bíblia, é a palavra de Deus. Com isso eu quero dizer que Deus não fala, Deus fala pela Bíblia. Davi, quando disse: medito no teu livro de dia e de noite, ele meditava em 5 livros. O Pentateuco, você pode meditar em 66, porque quando eu abro a minha Bíblia, Deus, ele abre a sua boca. Quando eu abro a Bíblia, Deus, ele fala comigo. Eu amo esse livro. Essa igreja deve aprender a amar esse livro. Não há profetas hoje como Jeremias, Ezequiel e Daniel. Num sentido secundário, nós podemos dizer que há mensageiros de Deus. Então, nós carinhosamente os intitulamos de profetas porque eles falam em nome do Senhor. Mas não há ninguém que possa profetizar e colocar a sua palavra no final da Bíblia. Evangelistas são homens que pregam o Evangelho com absoluta clareza e apresentam o drama da salvação com uma clareza inquestionável para que as pessoas creiam, se arrependam e sejam salvas. Paulo referia-se, propriamente dito, a evangelistas como Tito e Timóteo, que eram auxiliares do seu ministério apostólico. Mas podemos pensar também no sentido secundário de evangelistas hoje como Billy Graham, no passado como George Whitefield, como John Wesley, homens que pregaram itinerantemente em vários lugares o Evangelho. E por fim, nós temos pastores e mestres. E na minha opinião, pastores e mestres são duas facetas de uma coisa só. Porque o texto diz pastores e mestres juntos e não pastores e outros mestres, mas outros pastores e mestres juntos. Um pastor, ele tem que ensinar a Bíblia. Um pastor tem que ser um mestre da palavra de Deus. Essa é a perspectiva dessa igreja, respaldada no capítulo 4 de Efésios, na palavra apostólica do apóstolo que eu sigo até hoje, o apóstolo Paulo. Pastores e mestres, eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, eu não tenho palavra infalível de Deus. Quando eu estiver pregando, por favor, abram a Bíblia e verifiquem se eu estou pregando a verdade ou não. Façam como os crentes de Bereia, examinem as Sagradas Escrituras. O trabalho regular da igreja hoje é composto não de apóstolos e profetas, mas basicamente de evangelistas, no sentido que Billy Graham foi, e num sentido mais ordinário ainda, de pastores e mestres. Quando eu venho para esse púlpito preparado para pregar a palavra de Deus, eu acredito que eu estou pastoreando a igreja. Eu acredito que dúvidas são sanadas, que problemas são esclarecidos, que dilemas são solucionados. Eu me lembro de Lloyd Jones, pregador da Inglaterra, dizendo que ele pregava no domingo, ele tinha um monte de gabinetes marcados para a semana, e depois da pregação de domingo, os gabinetes quase todos eram desmarcados, porque a pregação de domingo esclarecia tantos dilemas da alma e da vida da pessoa, que as pessoas eram pastoreadas pelo púlpito. Não estou dizendo com isso que o pastor não deve ter relacionamento pessoal, que ele deve ser inacessível, não. O maior sermão de Jesus, do capítulo 14 ao 16 de João, foi falado para 12 homens dentro de um cenáculo. As palavras eternas de Jesus à mulher samaritana foram pronunciadas simplesmente a uma única mulher. E as grandes palavras de Cristo que nós temos na Bíblia são geralmente faladas a pessoas num número muito pequeno. Jesus se dedicou muito mais a pequenos números do que a grandes multidões, embora ele tenha sido seguido por grandes multidões. O trabalho pastoral, ele também implica relacionamentos pessoais, próximos, mas não simplesmente encontros de entretenimento. Encontros que tanto a nível comunitário como a nível individual e pessoal devem orbitar em torno do Evangelho. O assunto de um pastor, o modo pelo qual um pastor pastoreia a igreja é ensinando o Evangelho, é ensinando a doutrina dos apóstolos. Por favor, não esperem de mim curas, não esperem de mim grandes prodígios e maravilhas, esperem orando por mim e clamando pela minha vida, que eu seja marido de uma única esposa, que eu não seja um homem violento, que eu não seja um homem entregue às discórdias, que eu tenha domínio próprio, que eu cuide da Suzana, da Júlia, da Rebeca, e que eu tenha uma vida de oração e de devoção para trazer a mensagem de Deus para a igreja. É isso que eu quero que Deus faça na minha vida. Não é muito, mas essa simplicidade do cristianismo é absolutamente encantadora. O nosso mundo precisa de muitas luzes de neon. Precisa de muitos efeitos pirotécnicos, precisa de rodas gigantes, de montanhas russas, de adrenalina flor da pele. Eu quero a simplicidade do Evangelho, porque a simplicidade não é para fracos, a simplicidade é para gente forte, que é capaz de viver uma vida perseverante e repetitiva durante anos, indo para a igreja, orando, lendo a Bíblia, fazendo jejum e buscando a glória de Deus. Que essa seja a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.